E Yuri da Escócia, Pele Torvik, Diego no beat. Au. Na movimentação, a novinha tem o tom. Não sei essa voz puxamosa, faz a jogadinha, poder na boquinha pros cria. Faz a jogadinha, poder na boquinha. Faz a jogadinha, poder na boquinha. Faz a jogadinha, poder na boquinha. Faz a jogadinha, poder na boquinha. Pois cria. Faz a jogadinha. Movimentação, a novinha tem o tom. Não sei essa voz pra chamar.